filha, a vida pode lhe apresentar caminhos belos ou tortuosos, facilidades e superficialidades. Esteja sempre alerta para não cair nas armadilhas que são armadas pelos caminhos da vida, própria para cegar e roubar as essências da vida, que são o amor, a humildade e, acima de tudo, a verdade. Saiba ouvir a voz de sua consciência. Aprenda com as experiências alheias, colhendo o que de bom elas te oferecem. Saiba também que em um diálogo você encontrará uma virtude, nos livros um aliado, na amizade uma força, no seu próximo um amigo e na sua família a fraternidade. Na formação religiosa, que se resume na fé, no estudo o alicerce, em Deus a vitória, e com a vitória a certeza de que vale a pena escolher, buscar e lutar por um caminho sem dores e arrependimentos. Filha, tem certas coisas que não dão para reclamar depois. Por isso é preciso uma longa avaliação para que não haja sofrimentos demais. Vale a pena preservar a essência do verdadeiro amor. Minha filha, ouça com os ouvidos da alma e do coração. É o amor e a experiência que te falam. Amo você, minha filhinha adorável.